diante de tantas conquistas, né, que a gente conseguiu no seriado, e eu vejo agora, nessa política de agora, querendo derrubar tudo, né, que a gente conquistou e voltando na geração. Por isso que a luta que nós estamos é que isso não venha a acontecer. Né, todos os nossos direitos, todas as conquistas das políticas públicas, né? E que a gente tivemos esse direito, direito ao nosso território, direito ao reconhecimento,